nossos momentos finais se aproximam. Você parece muito calmo sobre isso, meu velho amigo. É inútil ter outro tipo de reação agora, mas é triste não poder ter dado adeus a Himawari e a Hinata. Eu costumava querer ter um irmão, mas você sempre esteve aqui. De certa forma somos mais que irmãos, estamos juntos desde que eu nasci. Por que está tão sentimental? Você não é assim, mas por que não relembramos um pouco? Já que esse é o fim, eu era só um monte de ódio, mesmo tendo sido selado em você quando nasceu. O ódio que me cercava não desapareceu. Ele vazou junto com suas emoções várias vezes. Devido a esse poder, eu era odiado por eles. Mas você também me salvou. E eu já perdi a conta de quantas vezes. Pro mundo nós éramos monstros. Só nosso poder importava pros homens. Mas você era diferente. Foi o único que nos chamou por nossos nomes. Já travei muitas lutas que eu teria perdido sem a sua ajuda. Não queria morrer como um cachorro, literalmente. Naruto, eu amei o tempo que eu passei com você. Eu também amei. Vamos ficar juntos no além também. Esteve ao meu lado desde que eu nasci. Morrer juntos não é tão ruim. Eu disse que um de nós ia morrer por conta desse poder, mas não vai ser você. Quem vai pagar esse preço sou eu. Naruto, esse é o nosso adeus. Não me olhe assim, eu tenho que partir, mas tome cuidado. Por favor, não se vá. Até a gente se reencontrar, tenha uma boa vida.